rocha com Alex Gomes. Swing, pai. Esse é o meu swing, todo mundo vai gostar. Sentindo a vibração, tamo chegando pra rochar. Ando pelo Brasil, sempre levando meu arrocha. Trazer felicidade, essa é minha proposta. Lembra do mexiga e mexe, miau, miau e é coração. Joga a mãozinha pra cima e vem cantar esse refrão. Tô chegando, meu Brasil, vai! Alex Gomes tá chegando, chegando e arrochando. Chegando e arrochando, bem gostoso. Alex Gomes tá chegando, chegando e arrochando. Chegando e arrochando, bem gostoso. Alex Gomes tá chegando, chegando e arrochando. Chegando e arrochando, tá gostosinho, vem que vem. Alex Gomes tá chegando, chegando e arrochando. Chegando e arrochando, bem gostoso. Portal do Arrocha. Vem arrochar gostosinho com Alex Gomes e Cris Dance. Arrocha, mamãe. E esse é o meu swing, todo mundo vai gostar. Sentindo a vibração, tamo chegando pra arrochar. Ando pelo Brasil, sempre levando meu arrocha. Trazer felicidade, essa é minha proposta. Lembra do mexiga e mexe, miau, miau e é coração. Joga a mãozinha pra cima e vem cantar esse refrão. Joga a mãozinha pra cima e canta comigo, vem! Alex Gomes tá chegando, chegando e arrochando. Chegando e arrochando, bem gostoso. Alex Gomes tá chegando, chegando e arrochando. Chegando e arrochando, bem gostoso. Alex Gomes tá chegando, chegando e arrochando. Chegando e arrochando, é gostosinho, vem que vem. Alex Gomes tá chegando, chegando e arrochando. Chegando e arrochando, bem gostoso. Meu abraço, meu parceiro Kinas Produções. PA Produções, tamo junto.